teclados 3398, boa viagem. 98, bom dia. Trouxe o valor, bom dia. 397 da Gol, decolou. Nossa, escuta, Nael. Até o nível 380, saída da Elmo. 380, 397, saída da Elmo. Gol no 260, solicita curvar esquerda pro 050 para livrar uma formação. Vamos manter a pro até a lateral da posição maré. Autorizado 050 de proa, o no 260. No 260. Ali Alfa Zulu 601, contact Recife Center, frequency 16.85. Second frequency, Houston. Recife Center now, frequency 16.85. Departure 12685, Eurocamp 601, good day. Good day. Lima Alfa, visual com campo? Afirma. Lima Lima Alfa, chame a torre 1 no 8612, bom pouso. 18,6 graus, bom dia. Bom dia. E Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu Lima Lima Alfa. Torre Salvador, é o Papa Romeu Lima Lima Alfa. Lima, Lima Alfa, chame checado final no 7. Vai chamar a final do 7, checado Lima Lima Alfa. Bom dia, tá 3602, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 340, saída da EL. Saída da EL, solicita o 280, senhor. Dá pra precisar de voar a lenda? Não, mantenha a saída da EL, aguarde a autorização do final 280, tá 3602. Mantenha a saída da EL, tá 3602. Lima Alfa, pista no zero, correção, pista 1 no 7, pouso autorizado, 7-10 por 10. Certo. Chame agora Recife, frequência 126.0, alterne 251. 260251, gol 983. Alfa no solo 38, local de estacionamento é o? Fátio 5. Autorizado 180 até o fátio 5 à esquerda, reporte livrando a pista. Até o nível 050. 050, Itália Mari. Temos uma formação aqui próxima a Mari, pode voar direto em TAP e já vibra a formação. Está autorizado em TAP, então 3896. Pô, mais um avião aqui. Salvador, Mike Bravo Yankee. Ficou 22635, VAB 112, em Porto Seguro aos 12 1323 e no horário. Obrigado, abraço. 3 horas e 30, alterno Sierra Bravo, uniforme Fox Fox. 90, Juliette Alfa, ponto de espera 186, 1015, boa viagem. Juliette Alfa, chamará a torre 118. 360, 251, obrigado. 4819. Vai ter convido, desça para 500 pés, reporte Pituaçu. Desça para 500, reporte Pituaçu, Maquia. Controle, Salvador 4207, Azul, bom dia. Azul 4207, é só de identificação, desça para os níveis 040, chegada a Bonfim. É o 40, chegada a Bonfim, 4207. Então 3602 está autorizado, final nível 280. Salvador, muito bom dia, é o TRIP 5490, pronto. TRIP 5490, pista 10, alinhagem decolar autorizada, 120 com 10. Alinhei decolar, TRIP 5490. TAP 3602, chame Recife, frequência 1260, alterno 251. Recife 260, alterno 251, 3602. Salvador, bom dia, 3198, aciona identificação, desça até o nível 060, chegada à Mari. 060, desce a de esquerda, sua coisa aproximadamente. 50, ciente. Trezentos e nove meia, informe de cada. 250. 3198. Reduza para 250 nós, é o tráfego da companhia. Posição 11 horas, 12 milhas à frente, com 250 nós, passando nível 110. 250 nós, 3198. 060, desse mantém o 060. 5490, decolado 44098, boa viagem. É, 1219? 1198, gente. 18. 5, ficou pior? Afirmo. Controle Salvador, bom dia, é o TRIP 5490. TRIP 5490, contato radar na decolagem, sub, mantém o nível 200, mantém o perfil da saída Momo. 200, saída Momo, TRIP 5490. Ground American 980, we're ready to push back, gate 11. All right, copy. We are ready to copy clearance, sir. Recife 310 is cleared via Upper Risk 58. Runway 10, left turn, Pucca departure, Aracaju transition, Salvador 119.8 and Squawk 5462. Confirma ajuste. Ajuste altímetro no 0 no 5 e se possível mantenha a high speed na descida. Tá ok, vai manter o 350. 980. Defy Lab is 310, report ready to taxi. Alright, 310 and report ready to taxi and we're pushing back now, American 980. Gate 96, mantenha presente pro até interceptar o localizador. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Bater a proa 050 até interceptar o localizador, é isso? Afirma, até interceptar o lock. Ok, 050 até o lock, descendo até 030. Até 3.000 pés, 1.015 o ajuste. 3.000 com 1.015. Controle, o Mike com o Vitor, passando Pico Açu com aeronave na visual, aqui na final. Mike com o Vitor, chame a torre, no 8612. Chama na graça. O Mike com o Vitor, passando Pico Açu, visual, aeronave final, dá o certo. ILS X-ray. 260, autorizado final ILS, chame a torre, Rono 8612. 118612, bom dia, Rono 260. É, não confirme nenhum, né, senhor? É, 120 com 10. Ah, positivo, vai pra 35 então, vou usar na vertical da cabeceira, sim. É, 35, eu tô com o Cessna 150 da 7A decolando na pista 17. Vai reportar visual com o tráfego. O tráfego vai decolar e curvar esquerdo para o cruzamento do lado. Positivo, marquei a cobertura. Céu para Lins, para Petrolina. Aguarde. 355. Ok, ciente. Cabeceira 35, sem interferência na sua aproximação. Checo trem, pistão 10, pouso autorizado, 110 com 10. Rono 260, 102 prático, está passando agora o marcador externo, baixado travado. Gol 1260. Mike Vitor visual com César 150, quase ingressando ali no litoral. Negativo, negativo. Mike Vitor negativo. Já tá em cima das dunas aí, posto na praia do Flamengo, dá presente autorizada a vertical da 35, aguardando o táxi a baixa altura até o pátio 4. Gente, é o Mike Covento, agora visual, aeronave tricolor, tá aproximando pra 35 pra fazer o táxi baixo. positivo. Alfa Vizilet decolado aos 49, mantém o setor sul da aeronave, aguarde cruzamento do aeronave. Trip 5490, tráfego à direita, 2 horas, 12 milhas, rumo sudeste, passando 5500 em descida para 2000 pés. O equipamento é o Embraer 190. Gente do tráfego, cuidado do ticket, obrigado. Tá 3891, reduza para 2100 nós. Dia 3896? Firmo, 3896, 210 nós. 210 nós. Leste X060, 3198. 3898 desce para 3000 pés, ajuste altímetro no 0 no 5. 3000 pés, tá 3198. Que bravo uniforme. No para cruzamento da pista, Mike Bravo uniforme. Vigilete autorizado, eu prossegui com o cruzamento do aeródromo. Pode curvar à esquerda e cruzamento do aeródromo. Alfa Vigilete. Aí o senhor com a esquerda para fechar a rua no aeródromo, Alfa Vigilete. Vai cruzar pelo meio da pista, sendo muito perto da 200. Que pode ficar a critério para o cruzamento. Pode cruzar na final da 28 ou sobre a cabeceira 28 ou no ponto médio. A critério aí do comandante. Ok, vai cruzar pelo ponto médio da 28. 8, reduza para 2109. 2109, 3198. 04207, condições nessa pro interceptar o localizador? Sistema ativo para 207. Comenta que não solta a frente. Pátio, no solo ao 51, no táxi a baixa altura até o pátio da... pátio 4. É, chamar que acontece. O nome é 0, solo ao 51, na direita 121-9. Direita 121-9, 1260. 3896. 96. Solo Salvador, igual 1269, livrou a... direito. Forte antes da Juliette, no 260. E a Juliette no 260. Tá 3198, desça para 2000 pés. Fecha pro intercepto localizador, 3198. 2000, intercepto log 3198. American 980. Okay, taxi approach Juliet in Alpha 240 runway 10. QNH 1015, runway ready, tower 118.6980. Okay, holding point to runway 10, Juliet Alpha and 1186, American 980. Roger 5 tá vindo, é isso mesmo. Tá livre o cruzamento via Mike na Lima. Vamos transferir consolo para prosseguir até o parte 3. Mike do Álvaro Fonte. Torre 4207 azul, tá meia milha de cima lá. Torre 207 avistado, checa o trem em pista 10, pouso autorizado 90 com uma dúzia. Livre pouso, com 207. PS, torre 1862. Eu ativo autorizado em LF, chamada torre, obrigado. Para o pátio 4, Mike Acoveto. Frequência livre, boa tarde, Acoveto. Bom dia ainda. Bom dia, querido. Até mais tarde. Até já. ILS reduzindo 3198. achar que eu vou fazer o contato aí. Obrigadão mesmo. Passa. Valeu. Meu amor. Salvador, é o gol 1260? Mantém escuta no 260. 260, prossegue pátio 3 e zero, portão 04, pátio principal. Pátio 3, portão 04, muito grato. Tem uma interdição aqui na pista. Fomos aí autorizados inicialmente de direto via Alfa em reportagem da Juliette. Foi isso mesmo, foi um erro do solo aqui, correção. Positivo, né? Preço. Controle Salvador, tá na escuta do Papa Sérgio Alfa Vista Juliette. Fala, vai engraçar na Lima pro passo 3, Mike Bravo de Fernando. Alfa uniforme via até através do 612, tá livre. Ação, o tráfego precede ao Embraer da Azul, tá cruzando a cabeceira no momento. É, batiu. Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, chamou a Confib? Afirmativo, sim. O Alfa Vitor Juliette não está conseguindo contato com o controle Salvador. Seria outra frequência? Que a frequência é 1198. Tem 1198, foi essa que chamou? Afirmativo, chamou na 1198 e não conseguiu contato com o controle Salvador. Você pode manter litoral no meu pé e eu vou contactar o controle aqui e solicitar outra frequência, se for o caso. Faça. Azul 4207, pousou, levou 57, 129 direito. 129, Azul 4207, tá daqui a pouco. Então 3896, pista livre, pouso autorizado, 100 com 10. 100 com 10, 7. Chame para acionamento no pátio 3. Vitor Juliette está na escuta de Salvador. 4207, prossegue Alfa Kilo, pátio 3, portão 09 do pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, portão 09 do pátio principal, Azul 4207. Afirmativo, Alfa Vitor Juliette, prossiga. Vai falar de Salvador, com a gestão Alfa Vitor Juliette, estacionado 0151, já liberado aí no meu país. Eu, mantendo o meu pé no corredor forte, informe no retorno. Qual é o seu tempo de voo, comandante? Já presente mais 5 minutos. Então, pista no zero. Ah, o 3198 informa que tem muito urubu na 4 milhas da cabeceira, tá? Então está com um chiado de fundo muito grande. Faça um cheque no seu equipamento aí, por favor. O outro lugar, direito 129. Direito 129, boa. São do Salvador, um cordial bom dia, tá 3896 de zona 5. Paulo Salvador, na escuta. Prossiga. Tá 3896, levou na escuta. 3896, prossegue Alfa Kilo, pátio 3 e reporte para ingresso do pátio principal. Positivo, Alfa Kilo via pátio 3, reportará no pátio principal, 3896. Kilo, aqui na liberal, patinado 0121, seguindo pelo corredor Veracruz, após Interlagos. 7, suba para 1500 pés, o ajuste é 1015, ingresse Veracruz, Interlagos e chame na rotatória. O Índia na liberal. Já está seguindo pelo corredor 3 7 980 is holding short of runway 10, we are ready to take off. Line up and wait, American 980. Line up and wait, American 980. Ingresso no pátio principal, 3896. 3896, prossegue portão 612. Portão 612, 3896. Ativo, táxi autorizado, chama para cruzamento da pista, Bravo Delta. 98, Sola 01, liberou 1219. Liberando 219, 3196. Alô, bom dia ainda, tá 3198, livrão? 3198, Alfa Kilo, pátio 3, posição 03 do pátio principal. Alfa Kilo, pátio, posição 03, no principal, 3198. O Trip 5490, aguarde coordenação com isso. Vai aguardando, vai aguardando. Tango Zulu, tá livre o táxi, chama para cruzamento seguindo o Bravo Delta. Night 0, clear for takeoff runway 10, 100 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, American 980. Bravo Delta autorizado, chame na língua para prosseguir. Acione identificação, chegada a mar e desça para 2000 pés, ajuste no 015, reporte localizador. 2000 pés, mar no 015, reporte o lote, ao 3. O Bravo. Bravo Delta, tá no Zulu, chama a confiança. Papá, papá, pode te animar aqui, pátio 3 também. O Tango Zulu à frente, tá livre, o Tchali Mike. Vai, papá, papá, papá, Tchali Mike. American 980, Monet 03.